Você está na Senso! Ah, eu me empolgo! Principalmente com um bloco como esse. Tá demais! A última música é fantástica e é uma surpresa. Eu ficaria por aí. E ainda vai ter Banderas lá no meio. E pra começar, Lady Tron, Hate to Cut to a Movie. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. He met her in the fall. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. Where? som do Taste Fish. Que demais essa música, Over 2. O Other Two, na realidade, era a enigmática, demais, tecladista do New Order, a Gillian Gilbert. Ou Gillian Gilbert, acho que fica mais bonitinho. Gillian Gilbert. A banda durou de 1991 a 1999. E entre as músicas que eles compuseram de maior sucesso, sem dúvida, é Taste Fish. Essa aí que tocou. Demais. E Selfish também é uma música que fez sucesso. Mas Taste Fish é muito legal essa música. Eu gosto bastante. E Gillian Gilbert. Gilbert. Diva. Antes teve Demais também, viu? Esse bloco tava muito legal. Bandeiras, This Is Your Life, a versão original. Sabia que essa música do Bandeiras tem um sample de uma música chamada Crack Attack? Vamos ver se eu acho ela aqui. Crack Attack, da Grace Jones, que é demais, nossa, arregaça, a gente já tocou aqui no Sense Wave. Essa aqui, ó, quer ver? Essa parte aqui, ó. Mais precisamente a batida, é demais, né? You stand não, essa não é a Grace Jones. Essa é o MC que faz parte da música. Vou adiantar um pouco aqui. Mais um pouquinho ainda, tá o MC aqui. Não, essa também não é a Grace Jones, é seu teclado. Nossa. I'm sorry. Se você quiser ouvir ela inteira, ela tá lá no Sense Wave. Deixa eu pegar aqui, tentar pegar a edição do Sense Wave que a gente tocou. Pegar a planilha, né, meu? A gente tem uma planilha, a Sense aqui tem tudo pra você. Até uma planilha, coisa mais chata. Mas eu gosto de Excel. Então, quer dizer, eu gosto de planilha. Excel é uma marca. Eu gosto de planilha, eu gosto de brincar com planilha, é tão legal. Vocês não gostam, não? Putz, eu acho demais, né? Fazer uns cálculos aqui com a planilha. Às vezes eu até uso a planilha em vez de usar a calculadora. E vocês também, vai. É tão legal fazer fórmula. É meio que linha de programação, se você for analisar, né? Bem básica, bem mesmo. Mas sei isso aí, aquilo. Eu gosto de programação, tão legal. Vamos lá. Grace. Localizar. Grace Jones Crack Attack, tá edição de número 5 do Sense Wave. Demais, vai lá. Tem lá no feed do podcast da Sense. Então a gente tocou na realidade o Taste Fish, não foi a Grace Jones. Então, Grace Jones agora vai dar licença pra gente voltar com o Taste Fish. Não, com a Bandeiras, que a gente falou da Bandeiras por causa do sample dessa música, né? Isso aqui, ó. Sample daquela outra. Tá vindo aí? Mas só que não dá pra cortar, então. Igualzinho. É claro que não. Vamos lá. A volta no Other Two, né? Aí, porque senão, meu, fica uma confusão aqui. Vamos anunciar isso aqui certo, porque a gente fez uma confusão aqui. Então, essa aqui é a Other Two, a última que tocou, do Taste Fish, demais. Que é o que eu falei, que são os Other Two, porque eles eram os outros dois integrantes do New Order. Então, Other Two com Taste Fish, que é a Gillian Gilbert e o Stephen Morris. Eu sei de cor porque eu sou apaixonado por New Order. E antes da Bandeiras, Other Two, vamos pegar aqui o ano. 1993. Gozado que na época nem fazia ideia que essa música eu conhecia, eu vim conhecer agora quase. Pro programa do Kakati eu descobri dessa música aí. Programa do Kakati, edição de número 8, não foi? Que tem os projetos do New Order. Vamos pegar aqui também, tocar planilha aberta. Vamos lá, edição, vamos lá. Ctrl L, Other. Other 2, edição número 11. Então é só procurar lá. Vamos lá, muito jabá, né? Então a gente volta com o BG. Aí a gente tocou a primeira, essa do Bandeiras, This Is Your Life, é de 1991. A primeira lá no começo do bloco, demais, demais. Ladytron, He Took Her To A Movie. Hitsuka to a Move. É de 2001, um pouquinho depois, mas só que é electropop também, é bem bacana, é um estilo bacana e combinou com as outras. E... então, vamos encerrar? Agora vai começar mais um bloco depois desse. Ou então programa. Ou um podcast. Mas pode ser um bloco, a chance de ser um bloco é muito grande. Fica por aí, www.sensecast.org/contato. Lá tem todas as mídias sociais. E arroba SigaSem, se você não quiser entrar lá no contato. E também tá lá, tem formulário de contato, tem os e-mails, tem tudo. A gente é muito, muito conectada com o ouvinte, né? Poxa, tão legal falar com o ouvinte. Pena que os ouvintes às vezes ficam tímidos, os ouvintes do rádio meio assim, passivo, né? Não fala muito. Fala sim, vai, fala mal, hein, que seja pra falar mal. Beijos a todos!